E aí, velho? Qual é mesmo? E aí, onde tu tá, velho? Tamo aqui na minha quebrada aqui, meu irmão. Tá rolando mó frio, velho. Caralho, tá mó barulho, hein, doido? Tem que ver, meu irmão, como é que tá aqui, meu irmão. Samba, alto som das antigas, cerveja, carne, ixi, carne tem demais aqui. Pode crer. Vou ver se eu pego a carreta aí e vou colar aí com os camaradas meus, pode crer? Oxe, vem aí mesmo, doido. Ixi, vai ser bem-vindo aí, deixa eu te falar. Só não esquece de trazer o seu colírio, tá ligado?